país perdido, eu vi a luz. Cuida e inerme. Pudesse deslizar sem fazer ruído, sem ruído, no chão sumir-se. No chão sumir-se, como faz um verme. Durante os primeiros meses, uma importante viagem à Ásia. Essa é uma das consequências secretas em que não se tomaram quaisquer resoluções finais e ambas chegaram igualmente. Ainda um cu marinho de agonia. Onde eu sou um copo de aguardente francesa e tu uma gaivota que passa rente ao barco que me leva. Eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, qualquer coisa sou uma, qualquer coisa eu sou uma, eu sou uma coisa, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer, eu sou uma coisa qualquer. Eu não sou uma coisa qualquer! Eu sou uma cidade. Eu sou Zanoni de Boerleiten. Eu sou uma errata. Onde está a minha vida? Deve-se ver a nossa vida. Onde está Deus? Deve-se ver o diabo. Onde está o grande amor? Deve estar o grande amor, mágico amor meu. Onde estou eu? Deve-se estar tu. Onde estão os lábios da nossa vida? Há uma porta secreta minúscula. O amor meu Shopping Center. Trabalho é morte. Work means death. Por trás do pesadelo que passa rente ao sono e explode algures, consigo ver-te a devorares-me o cérebro. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Da noite surda às lâminas do dia, e vice-versa, o ar ou o bico da divindade à solta enterrado na testa. Comprar, vender, esfolar vivo! Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte. Trabalho é morte, trabalho é morte, trabalho. Sim, sim. Não. Sim. Não. Sim, sim, sim, sim, sim. Não, não, não, não. Sim, sim. Não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não. Sim, sim, sim, sim, sim. Não. Sim, sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu estimo sobretudo os teus olhos incolores, a tua boca verde, as tuas mãos inúteis. Eu falo somente dos relógios caídos, dos autocarros. Eu falo somente dos pés vermelhos. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Então, meia-noite, a criança é porca, é inútil. Muito obrigado. Muito obrigado. Pequeninas coisas, teias de aranha, teias de aranha, filigranas de cólera, filigranas de cólera, restos de pulmão onde corre o marfim, restos de pulmão onde corre o marfim. É um dia perfeitamente para cães. É um dia perfeitamente para cães. Alguém deu à manivela. Alguém deu à manivela para nascer o sol. Circularam ao hálito esta cinza nos olhos. Alguém que não percebia nada de comércio lançou no mercado esta ferrugem. Hoje não é a mesma coisa que um búzio para ouvir o coração. Não é um dia no seu eixo. Não é um dia no seu eixo. Não é para pessoas. Não é para pessoas. É um dia ao nível do verniz e dos punhais. E esta noite, uma cratera para boêmios. Não é uma pátria. Não é esta noite que é uma pátria. É um dia a mais ou a menos na alma. Com o chumbo derretido na garganta. Um peixe nos ouvidos. Uma zona de lava. Hoje é um dia de túneis e alçapões de luxo, com sirenes ao crepúsculo, a 300 anos do amor, a 300 da morte. O outro dia como este do asfalto e do sangue. Hoje não é um dia para fazer a barba. Hoje não é um dia para fazer a barba. Não é um dia para homens. Um homem com uma bomba à altura do peito. E que chora convulsivamente. E que chora convulsivamente. Um homem belo. Um homem belo. Minúsculo. Minúsculo. E à espera da festa louca. Como uma estrela cadente. Onde o coração lhe rebenta. Um homem de face que sangra. E que sangra. Como uma estátua jacente. Como uma estátua jacente esmagada sob as asas. Esmagada sob as asas do homem com uma bomba. Um homem com uma bomba. Cega. Como uma rosa. Surda. Na boca. Muda. Negra. Negra. Surpreendente. Surpreendente. E à espera da festa louca. E à espera da festa louca. Quando o coração de repente. Um homem de face aguda. Coração de repente. E um homem. Um homem de face aguda. E uma bomba. E uma bomba. Cega. Cega. Surda. Surda. Muda. Muda. De repente. De repente. Como uma flor violenta. Como uma flor violenta. Um homem belo. Um homem com uma bomba à altura do peito. e que chora convulsivamente. Um homem belo, minúsculo, com uma estrela cadente e que sangra, com uma estátua jacente, esmagada sob as asas do corpo, de uma bomba, uma rosa na boca, negra, à espera da festa louca, com o coração repente, como se faça muda, uma bomba, cega, surda, muda, um homem, uma bomba, uma flor violenta, short, belo, minúsculo, um homem, uma bomba, altura, altura, altura do peito, uma bomba, uma bomba, e que chora, e que grita, um homem, uma bomba, um homem, uma festa, um homem, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, chora, cega, um homem, uma bomba. Negra. Cega. Cega. Surda. Surda. Muda. Muda. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Só falta falar. O cão! O cão! Através do cão! Através da cidade! Comadora com o cheiro! De esquina para esquina! Para esquina! Cada vez! Cada vez! Maior! Maior! Latino! Latindo da semente, cada luz, voltando focinho, focinho a cada esperança. Ainda sem dentes para as piores surpresas. Mas avançando Os outros dias da semana, da semana, o cão de sempre, o cão você. Cada vez que há um cão jovem, cada vez que há um cão jovem da terra, neste local da terra, da terra. Este é o retrato do artista enquanto cão. Este é o retrato do artista enquanto cão jovem. Tudo é ferrado a criança, tudo é ferrado a criança, tudo é ferrado a criança. Ferrado a criança, tudo é ferrado a criança. Mas tudo. Tudo. É. É. Ferrado. Ferrado. É. A. Criança. Criança. Sinto tudo é. É ferrado a criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. A criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. Tudo é forrado a criança. Outra vez. Tudo é forrado a criança. É muito devagar. Tudo é forrado a criança.